Uma vida se inicia no ventre. Toda mãe quer conhecer o seu bebê. Vá além da imaginação e se emocione ao ver cada movimento em tempo real com tecnologia de última geração. É para isso que nós estamos aqui. Eco, ultrassom em 3D. É só aqui.